Abrimos as portas do Jardín a Beira-Mar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, muito bem, abrimos as portas do vosso Jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispín, a rádio livre e comunitária de Trasancos, emitindo na frequência de 93.9 FM. O programa de hoje vai ser dedicado à ilustre cantora portuguesa Teresa Silva Carvalho, que se destacou no fado e na música popular portuguesa como uma talentosa cantora que emprestou a sua voz à interpretação de temas selecionados entre as melhores autoras de poesia e de música nacionais. Teresa Silva Carvalho faleceu a 7 de dezembro do ano passado, sendo esse o mote para esta humilde homenagem. Ora, realmente eu prefiro fazer homenagens enquanto a cantora ainda está viva, mas infelizmente não cheguei a tempo. E pronto, vamos então render a homenagem hoje, vamos passar um bocadinho pela sua carreira toda. E vamos começar com um tema que muito me agrada. Para mim, a versão que Teresa Silva Carvalho gravou do O Rama, O Colina Rama é, para mim, uma das melhores que eu já ouvi. Pois é, do disco do mesmo nome, gravado em 1977, vamos ouvir Teresa Silva Carvalho com Rama, O Colina Rama. Muito bem. Ora, o conhecidíssimo tema alentejano que acabamos de ouvir, O Rama, O Colina Rama, pertence ao disco do mesmo nome que Teresa Silva Carvalho gravou em 1977 e teve a ajuda de Vitorino, que ficou encarregue da produção do disco. E disco este que teve um enorme sucesso. Mas voltemos um pouquinho atrás no tempo, até 1969, ano em que Teresa Silva Carvalho grava o EP Amor Tornado Momento, para Valentim de Carvalho. Neste EP encontra-se o tema Amar, um poema de Flor Bela Espanca que a própria música musicou. Amar, amar, perdidamente, Teresa Silva Carvalho aliava a escolha rigorosa do repertório poético à sua extraordinária capacidade interpretativa, mas também ao seu potencial enquanto compositora. Para além do tema que acabamos de ouvir, o Amar, Teresa Silva Carvalho musicou poemas dos mais destacados autores portugueses, tais como, por exemplo, O Sonho da Incerteza, com poema de Antero de Quental, Árvores do Alentejo, mais um poema de Floribela Espanca, Canção da Primavera, ou Lamento, com poemas de José Régio, ou, por exemplo, A Barca Bela, com poema de Almeida Garrett. Vai ser esse mesmo que vamos ouvir, o Barca Bela, retirado do EP Adágio, gravado em 1971. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela? Que é tão bela, oh pescador, que é tão bela, oh pescador. Pescador da barca bela, onde vais pescar com ela? Que é tão bela, oh pescador, que é tão bela. Não vês que a última estrela, céu nublado se vela, colhe a vela, oh pescador, colhe a vela, oh pescador. Deita o lenço com cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, oh pescador, mas cautela, oh pescador. Deita o lenço com cautela, que a sereia canta bela, mas cautela, oh pescador, mas cautela, oh pescador. Não se só de vê-la, oh pescador. Pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela, foge dela, oh pescador, foge dela, oh pescador. Pois é, já aqui falámos do disco O Rama, O Colina Rama, que Teresa Silva Carvalho gravou em 1977 com a ajuda de Vitorino. E para além do icónico tema-título, uma canção popular do Alentejo, o álbum incluía várias canções, como por exemplo A Litânia para um Amor Ausente, com poema de Luigi Pignatelli. Tinha também várias canções, várias versões de José Afonso, tais como O Canto Moço, O Redondo Vocábulo, Mulher da Erva e Verdes Estão os Campos. Mas a canção que eu escolhi foi, para ouvirmos agora, foi Mas Que Fresca Mondadeira, com poema de Francisco Martins Ramos. Vamos lá ouvir então esta linda canção. Mas que fresca mondadeira me havia de cabedar. Marianita, és sincera, seara grande para ceifar, seara grande para ceifar. Num Alentejo tão pouco é que havias de nascer, mãe soberana da minha alma, que não te posso esquecer, que não te posso esquecer. Na cidade encantada, cesta da revelação, beijo o mundo, sorvo água pela concha da tua mão, pela

com o nome de Um Pouco Mais de Sol, e ainda o LP Teresa Silva Carvalho, que era nada mais nada menos que a reunião de todos os temas dos dois primeiros EPs. No ano seguinte, em 1970, Teresa Silva Carvalho recebe o Prémio da Imprensa Revelação, atribuído pelo Sindicato dos Jornalistas. Vamos então ouvir o tema Sol Nulo dos Dias Vãos, com poema de Fernando Pessoa. Sol nulo dos dias vãos, cheios de lisa e de calma. Sol nulo dos dias vãos, cheios de lisa e de calma. Aqueçam menos as mãos a quem não entra na alma. Aqueçam menos as mãos a quem não entras na alma. Que ao menos a mão roçando, a mão que por ela passe, que ao menos a mão roçando, a mão por ela passe com externo calor brando, o frio da alma disfarce. Com externo calor brando, o frio da alma disfarce. Senhor, já que a dor é nossa e a fraqueza que ela tem, Senhor, já que a dor é nossa e a fraqueza que ela tem, dá-nos ao menos a força de a não mostrar a ninguém. Dá-nos ao menos a força de a não mostrar a ninguém. Em 1976, Teresa Silva Carvalho edita vários EPs e também o LP Fados, pela editora Orfeu. Deste LP Fados, vamos ouvir Árvores do Alentejo, mais um precioso tema com poema de Florbela Espanca e música da própria Teresa Silva Carvalho. Árvores do Alentejo. Horas mortas, curvada aos pés do monte, a planície é um brasido. E torturadas, as árvores sangrentas, revoltadas, gritam a Deus a bênção de uma fonte. E gesta arder pelas estradas, esfíngicas recortam desgrenhadas os trágicos perfis no horizonte. Árvores, corações, almas que choram, almas iguais à minha, almas que imploram em vão remédio para tanta mágoa. Árvores, não choreis, olhai e vede, também ando a gritar, morta de sede, pedindo a Deus a minha gota d'água. Árvores, não choreis, olhai e vede, também ando a gritar, morta de sede, pedindo a Deus a minha gota d'água. Árvores, não choreis, olhai e vede, também ando a gritar, morta de sede, pedindo a Deus a minha gota d'água. Ora, depois de ouvir estas últimas canções, eu estou convencido de que esta homenagem é mais que merecida. Teresa Silva Carvalho tinha um portento de voz, interpretava musicalmente bem, e poeticamente melhor, e as composições que ela fazia também eram magníficas. Voltamos então mais uma vez até 1969 para o EP Amor Tornado Momento e vamos ouvir o fado Fadista Louco, que tem poema de Domingos Gonçalves da Costa e música de Jaime Santos. Que à noite namoraria, contaram-me ainda há pouco. Que à noite namoraria, andava um fadista louco, sem saber o que dizia. Andava um fadista louco, sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia. Miseira, e na tasca do gingão, na roçaia camiseira, e na tasca do gingão, tinha lamas na samarra, melenas em desalinho, cantava o fado baixinho, dedilhando uma guitarra, cantava o fado baixinho. Dedilhando uma guitarra, louco chamava a Severa. E quando a manhã surgiu, quando alguém foi ver quem era, nunca mais ninguém ouviu. Quando alguém foi ver quem era, nunca mais ninguém ouviu. Então eu pus-me a cismar que o louco. Então eu pus-me a cismar que o louco que ninguém via era a saudade a chorar a morte da moraria. Era a saudade a chorar a morte da moraria. Palavras, palavras não existem, palavras, palavras fora da nossa voz, não existem. Fora da palavras nossa voz, não existem. As palavras, palavras não existem. As palavras somos não existem. Palavras, somos nós. Somos nós. Ora, Teresa Silva Carvalho nutria uma grande paixão pela poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. E a prova disso é que musicou vários poemas da autora. Sendo assim, eu trouxe-vos um poema de Flor Bela Espanca chamado Fanatismo, e que está declamado pela grande atriz portuguesa Eunice Munhoz, que em 1977 gravou um disco de poesia, onde incluía este que vamos ouvir e muitos mais. Logo a seguir ao poema, ouviremos Teresa Silva Carvalho com o tema Um Grande Amor,

como uma talentosa cantora que interpretou vários temas selecionados entre os melhores autores da poesia e da música nacionais. Teresa Silva Carvalho faleceu a 7 de dezembro do ano passado, sendo esse o mote para esta humilde homenagem que lhe estamos a prestar. E vamos continuar com o tema Vejam Bem, versão de José Afonso, incluída no último disco gravado por Teresa Silva Carvalho, Canções Gratas, de 1994. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar. Dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre arder, anda alguém pela noite de breu a e não há quem lhe queira valer. E não há quem lhe queira valer. Vejam bem aquele homem a fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar. Vem lá bem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite. Ora, o tema que estamos a ouvir é o Vejam Bem, uma versão de José Afonso, que Teresa Silva Carvalho gravou em 1994 para o seu último disco, Canções Gratas. Depois deste último disco, Teresa Silva Carvalho abandonou definitivamente a vida de espetáculo, a vida musical, a vida artística. Agora voltamos um bocadinho mais atrás para ouvir entre 1969 e 1970 o single Estranha Contradição, que foi editado em vários formatos. Apareceu no EP Sol no Lulo dos Dias Vãos, no LP homónimo de Teresa Silva Carvalho e ainda no LP sob o nome de Estranha Contradição. Pois é, não podia ficar de lado este tema incontornável da Teresa Silva Carvalho, com música de Frederico de Brito e poema de Manuela de Freitas, e ainda guitarras de António Cheinho e Carlos Gonçalves. Andei a dizer, andei, que não queria ver-te mais, que não te queria falar. Calcula que até jurei não ir aonde tu vais, para nunca mais te encontrar. Para nunca mais te encontrar. Pobre da minha razão, que se perde na tortura de não querer o que eu desejo. E a estranha contradição, eu ando à tua procura e ando a ver se te não vejo. E a estranha contradição, eu ando à tua procura e ando a ver se te não vejo. Falo-te e não te conheço, vejo-te sem te encontrar. Mudaste, eu não mudarei. Numa coisa me convenço, sempre te hei de procurar e nunca mais te encontrarei. De uma coisa me convenço, sempre te hei de procurar, nunca mais te encontrarei. Em 1971, Teresa Silva Carvalho gravou o EP Adágio, composto por 4 temas: a que dá nome ao disco, com poema de Hélio dos Santos; a canção Grata, com poema de Carlos Queiroz; a Barca Bela, que já ouvimos e cujo poema de Almeida Garrete; e ainda a que vamos ouvir a seguir, Balada para um Súbdito, com poema de Manuela de Freitas. Ora, sobre a Manuela de Freitas, muito há que dizer, e eu creio que num futuro próximo tenho de fazer um programa dedicado a ela, porque é uma pessoa muito interessante, é atriz, encenadora, e faz também poemas para muitos e muitas fadistas da atualidade. Para ter umas luvas, as mãos amputei, são minhas as uvas, o vinho é do rei. O vinho é do rei. Para ter um chapéu, a cabeça cortei, o trigal é meu, o pão é do rei. O pão. É do rei. A vida que tinha pela morte do rei, só a vida do rei. Só a morte é minha, que a vida é do rei. Ora, muito bem, esta não era um fado, mas era uma linda canção que Teresa Silva Carvalho gravou em 1971. Ora, Teresa Silva Carvalho também marcou presença em dois festivais da RTP da Canção e com três temas. A sua primeira presença foi em 1977 na defesa do tema Canção Sem Gradas, composta por Manuel José Soares e Rita Olivais. Depois voltou ao festival em 1979 com duas composições, Maria Maria, composta por Pedro Osório e Maria José Guerra, e o tema Cantemos Até Ser Dia, composta por Pedro Osório. A primeira canção ficou-se pela terceira semifinal e a segunda, essa que vamos ouvir, foi finalista, marcando presença na final. E vai ser mesmo esta que vamos ouvir, Cantemos Até Ser Dia. Tema que Teresa Silva Carvalho levou à final do Festival de Canção em 1979. Estamos aqui medindo cada hora de uma vida por viver. Olho para ti e penso em tanta coisa que ficou à porta do futuro por nascer. O nosso amor não pode ficar mais aqui à espera de qualquer flor nascida já depois da primavera. À nossa volta o mundo vive o tempo da mudança. Deixemos este amor correr à solta nos campos semeados com esperança. Cantemos, cantemos, cantemos com alegria. Cantemos até ser dia. Vamos abrir as portas e as janelas que tínhamos fechadas. Vamos sair do nosso medo antigo de mudar, correr toda a cidade de mãos dadas. Vem, meu amor, gritar a toda a gente a novidade. A nossa dor irá morrer nos braços da saudade. À nossa volta o mundo vive o tempo da mudança. Deixemos este amor correr à solta nos campos. Ora, esta canção não tinha muito bom som, mas foi o melhor que eu consegui arranjar. Realmente, eu peço imensa desculpa. Ora, uma coisa que vos vai surpreender da Teresa Silva Carvalho é que, em 1972, ela colabora no disco de José Afonso e Eu Vou Ser Como a Topeira. Além disso, a sua admiração por Zeca Afonso é perfeitamente notória, porque gravou várias e maravilhosas versões de alguns temas do Zeca. Como exemplo disso, podemos encontrar as versões de Canto Moço, Redondo Vocábulo, Vejam Bem, Mulher da Erva ou ainda o tema que vamos ouvir agora mesmo a seguir. Pois é, com poema de Luís de Camões e música de José Afonso, vamos ouvir Teresa Silva Carvalho interpretar Verdes São os Campos. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Ora, magnífica, não acham? Esta música acho que dá para compensar o erro da anterior. Estava com mau som anterior, mas esta estava com som magnífico e uma interpretação espetacular. Ora, do EP Amor Tornado Momento já ouvimos vários temas, mas ainda não ouvimos o principal e que lhe dá nome. Que tal se ouvirmos agora? O que é que vocês acham disso? Mais uma vez, o poema é de Manuela de Freitas e a música Um Fado Popular. Pois é, vamos então ouvir Amor Tornado Momento. Amor tornado momento, no prazer que se desfez, deixou-nos um sentimento que se tornou aridez. Deixou-nos um sentimento que se tornou aridez. Dia a dia feito esperança numa intenção de loucura. Dia a dia feito esperança numa intenção de loucura. Deixou-nos uma lembrança que se tornou amargura. Deixou-nos uma lembrança que se tornou amargura. Desfeito na realidade o sonho que se quis tanto. O sonho que se quis tanto deixou-nos uma saudade que se tornou desencanto. Deixou-nos uma saudade que se tornou desencanto. Realidade vivida numa verdade que errou. Realidade vivida numa verdade que errou. Foi-nos verdade mentida e nem verdade deixou. Foi-nos verdade mentida e nem verdade deixou. Ora, muito bem. Em 1969, Teresa Silva Carvalho gravou o seu primeiro disco para a editora Tecla. Um EP com o título Sol Nulo dos Dias Vãos. E depois gravou no mesmo ano o EP Um Pouco Mais de Sol. E depois o LP Teresa Silva Carvalho, no qual reuniu os temas dos dois primeiros EPs. Isto já dissemos há bocadinho, é verdade, eu sei, eu lembro muito bem, não estou mal da cabeça. Mas agora quero que vocês reparem numa coisa. Por exemplo, o tema Sol Nulo dos Dias Vãos tem poema de Fernando Pessoa. E o segundo, Um Pouco Mais de Sol, tem poema de Mário Sá Carneiro. Ora, a mim parece-me que a escolha destes poetas teve que ser intencional, já que Pessoa e Sá Carneiro, além de contemporâneos, eram muito amigos. Vamos então ouvir Um Pouco Mais de Sol com poema de Mário Sá Carneiro. Pois é, Teresa Silva Carvalho, em 1994, grava o seu último disco e depois, inesperadamente, sai da vida do espetáculo e a vida musical e nunca mais voltou. Mas eu acho que, ao ouvir as canções dela e a sua voz, eu creio que merece uma homenagem a esta e muitas mais. Acho que merece. Ela foi uma cantora que, na sua época, foi muito considerada e teve muito sucesso. E eu entendo perfeitamente esse sucesso. E tal como escreveu Árido Santos na contracapa de um dos seus discos, Árido Santos, o grande poeta, tinha grande consideração por Teresa Silva Carvalho. E ele escreveu assim: Teresa Silva de Carvalho não é apenas um caso de fado, é também um caso de poesia. Um talento tão sensível quanto inteligente. A delicadeza de uma expressão tão musical quanto poética. E eu concordo plenamente. Depois de ouvir as canções dela, concordo plenamente com isto. Fechamos então a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com o tema Canto Moço, mais uma belíssima interpretação de Teresa Silva de Carvalho, de um dos temas mais famosos de José Afonso. Um abraço e fiquem muito bem. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. No cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira, pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá do cimo de uma montanha. Onde o vento cortou a marra, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira para a minha galera, que a vitória já não espera. Fresca brisa, amor encantada, vira para a da minha barca.